caminhão entrou dentro de duas casas e aí em Tinga, próximo a São Cristóvão, uma carreta tombou com areia. Ah, tá, ok, obrigado, foi só por curiosidade mesmo, obrigada, Max Lieta. Tá saindo ao vivo agora no, na rede nacional. 660, rota pro Zulu 10, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael Leda, após, Leda voa bridge ao terceiro ferrovia. 5412, o transponder, controle 120.8. 320, 360, avião, ao terceiro 10, curva direita, Dael Leda, bridge, 5412 e 208. Portão 62, deixando o ponto para pressionar. Ah, tá. Repetir, por favor. Para o campo de invasão, na beira, a previsão é 64 a bordo, 3 horas e 5 minutos. Papa Romeo, November Alpha, have the runway in sight. Papa Tango, Papa Romeo, Indy November Alpha, call now from the tower, frequency 118.6 to data. 11-6, só confirmando o ajuste, 91022 no ajuste. Ok, graças, o Oxané 6312, após o azul inicial a rola, o táxi, prossiga até o portão 3. To final runway 17, the wind 150 degrees 11 knots. Report on 2 miles on final runway 17. Direct to final approach runway 17. We report to 2 miles in the November. Lado ao 5-4, tem livre frequência, tem uma, um bom dia. Ok, está aguardando sua autorização, estou no centro de recife, assim, um plano, e aguardando a liberação do mesmo, ok? Voo na 923, cópia. 8-8, bom voo. 360, rota bridge, Zulu no meio, abra para o Zulu, decola no zero, curva direita, supercida da El, Leida, pós-Leida, voa bridge, interceptero via, ao o Zulu no meio. 5173, o transponder, controle 120.8. Foi autorizado direto na proa de Cairo. Após o Zulu no meio, da El, Leida, bridge, controle 120.9923. Deixa eu repetir o transponder. O transponder ficou a nossa empresa. Primativo, portão 5, chama quanto tanto pressionar. Tá, Maria, muito obrigado. no 072, bom dia, sem identificação, desse é o 050, vigilância, chegada maré. Para puxar o estacionamento. Uma 299, ponto 1 autorizado, sem táxi. 4 táxi, 4 2, 4 9. Avião 31, decola 57, chame controle no 208, bom voo. 208, um bom dia aí. Bom dia. Final runway 17, engine November Alpha. Na 6225, cópia. 340, Brasília, rota conforme, Nitz Apuída, Peruísk 10, Formosa. Decola no zero, curva à esquerda, no perfil da Momo, subida Momo, após Nitz e sai conforme. 5405, transponder, controle 120.8. Só completando após Momo, subida Momo e Nitsa, voa Nitsa após e segue conforme a rota. Chame quando zero no outro, quando pronto, posicionar. Salvador 35221, solicita 180 para Vitória da Conquista, Tenente da Novembro. Oxenei 62 no 1-102, inicia de imediato. Cheio de imediato. Autorizado, sem táxi. Salvador. 3063, Salvador Guarulhos, 1 minuto para autorização 340, subida da EL inicialmente. Salvador 35221. 5221 para Conquista. Só 1 minuto autorização, subida Arbor, número 2, cópia. 2 anos, 2 anos. On the ground at 59, THO backtrack and leaving on taxiway Oscar. Do 4299 para o táxi, tem 108 a bordo, 4:45 alternando Ribeirão Preto. Gente, o azul 4299, táxi aprovado, segue o Bang da Gol, via Índia e Alfa, até o ponto de espera da TR, no ponto de espera 18.6 com a torre, 1022 no ajuste. Só ponto de espera da 10, lá com a torre 18.6, ajuste 1026. Isso, 1022, foi isso. Mantenha a posição, aguarde, estou com três traços para cruzar a retaguarda, 6225. Retaguarda 6225. Para o táxi, gol 605, com 168 a bordo, com aquela caminhonete 3. Sente, aprovado o táxi, seguindo a Avianca, após iniciar, via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre 18.6, o ajuste 1022. Estou sem direcionamento, 6225. Estou sem direcionamento, 6225, aguardando para o push. 93-1340 em Guarulhos. É aprovado o táxi India e Alfa até a ponte de pedra no zero, ponte de pedra 28.6, com ajuste no 022. T304 para Brasília, minuto cota número 3, subida Arbol, prepare a mesma, 360 já aprovado. Arbol. Ai. 3663 para cópia. Autorizado Guarulhos 340, rota conforme, bridge Epsilon 6 para Motel Zulu. Decola no zero, curva direita, no perfil da Euleda, pós-leda, voa bridge, recepta aerovia. 5174, transponder, controle 120.8. Confirmando a saída da Euleda após Leda Bridge. Da Euleda após Leda Bridge. Correto, portão 10, time condutando para o puxa final. Repetindo 221, cópia. Firmo 221. Conquista 200, decola 10, curva direita, subida Arbor, após Arbor conquista. 5425 transponder, controle 120.8. 200, conquista 10, decola curva direita, arbora direto conquista, 5425-28208, flip 5221. Remota 12, chame quando pronto, puxa o sinal. Chama na 221. Estou no 923, pushback acionamento, patrão número 5. Tem só um minuto para iniciar, no 923. É, aguardando autorização, 923. Voltando 3304, cópia. Autorizado Brasília 360, rota Pesulo 17, decola 10, com curva pela direita, no perfil da Arbor, elefa, aerovia e conforme o plano. 5413, o transponder, controle 120.8. Chame quando pronto para o posicionar. Alô, Salvador, T3859, formação November, bom dia, autorização Curitiba. Bom dia, 360, subida inicialmente Arbol, aguardando o cópia 3859. Confirma a subida? Arbol. Arbol, do 3859. O Oxané 622501, autorizado, pushback, acionamento, fica atento ao tráfego da Azul que está com a calda ainda ingressando na Taxi Índia e chame após para... O táxi, o 625. Entre autorizado, Piteca, atento ao tráfego da última retaguarda, vai instalar o táxi 625. Salvador, bom dia, Azul 4299, está ponto fora pronto. 4299, mantém a bola espera. Auxiliar prisão para o 1923. Afirmativo, tá livre, foi tiver acionamento 05, chame o táxi. Tá livre, foi tiver acionamento então, 05923. No sistema, a gente vai entrar em contato com a IS e logo já te dou uma posição. O senhor fez aqui na IS o Salvador? E aguardando para a autorização. As milhas que era aqui para Santo Amaro, Otório Matango? Ah. Matango, a torre? 360, Dael, poderia voar ali, né? Dael. Dael, bra... No 1, decola 07, chame controle no 208, tomo voo. 605, autorizado decolagem cabeceira 10, vento 140 graus, 149. Jaguar, 3304, portão 4, tô com a Avianca, já nesse setor de push, e tem também um Gol que vai cruzar a retaguarda. Assim que as aeronaves cruzarem a retaguarda, eu autorizo, ok? 3859, para cópia. 90 a borda, autonomia 0430, alterna Goiânia. Sim, é... que chamou poxa, né? Afirma, é 622. Eu só copiei Goiânia, podia repetir novamente os dados? Afirma, 90 a bordo, autonomia 0430. Táxi aprovado, India e Alfa, até o ponto de espera 10, no ponto de espera torre 1 no 8.6, ajuste 10022. 10022, ponto de espera 18.6, graças 622. Gol 605, decola aos 09, chame controle no 208, bom voo. 208, bom dia. O 072, reposte no externo. Botará. Bom dia. 605, bom dia, contato radar, sua 360, saída da EL. 9360, 605. 50 graus, 13,9. Guarda 3663. Pronto para o táxi lá no nosso destino, a bordo 141, na zona 64 horas, alterna com. Ok. 141, 415, confis. Aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre, indo no 8.6, mas justo no 022. Índia e Alfa, 022, 180, 0, bom dia, com 922. Tanto 3604, após o gol ao retaguarda, tá livre, puxa, sinal no 4, chama o táxi. Após o gol, tem que estar em planejamento, pode passar. Tanto 3663, puxa, sinal no 10, autorizado, chama o táxi. No 072, informarei que você é livre. Ok. Siga. Petiba autorizado, 360, rota elétrica, Zulu 21, Sorocaba, decola, sai conforme rota depois, decola no 0, curva direita, no perfil da Arbor, subida Arbor, Elefa, e intercepta o Zulu 21 e sai conforme. 5422, o código transponder, controle 120.8. Sente autorizado, Curitiba, no 360. Decolando a destra, cruzando a direita, agora eleva, é o Pesulo 21, depois é o transporte 422, controle 2018, TAN 3859. Tá correto, 09, time ponto para o posicionar. Só confirmar a frequência de controle, 20.8. Cliente, controle 208, vai chamar o 3859. Para posicionar, confirme. 345 para posicionamento, posição 4. Sim, aguarde 5345, estou com já um airbus nessa posição remota para o push. Tá pronto, cópia. Afirmativo. comunicação está quanto, senhor? Vitória 380, volta via Pizulu 44, decola no zero, curva direita, no perfil da Eleida, pode ver da voa Eudes, ao interceptar o via e sair conforme. 5167 o transponder, controle 120.8. Confere e chame quando for posicionar. Já tá pronto, senhor. Gente, pronto, tô com o TAN já no push, no portão 10, e é assim que o mesmo nível da retaguarda eu tornei no seu início, ok? Alternativa, após o TAN, tá atualizado o push da manhã. Runo 072, solo 14, direito no 219. Direito no 219, runo 072. O Sané 6225 ali mantém. Salvador Tan 3666, para o saco. Salvador, runo 072, Mogi livrou fácil da pista. Prossiga via Alfa e mantém essa Juliette. Alfa e Juliette, no 072. Que é o 03663, tá pronto pro táxi? Afirmo. Sim, táxi aprovado inicialmente, vai seguir tráfego da companhia, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera 218.6, o ajuste 1022. Índia e Alfa, tráfego da companhia, tá 3663. Queria só confirmar os dados, o 3663? Autonomia de 4 horas em alternando galeão 3663. É 73 ou 173? 073. 073, ciente, grato, Delmo Rol. O Tripe, após o rebote da retaguarda, está livre na remota 14, chama táxi. Fala Deus, 534, você está aguardando para passar. Ciente. Dá-lhe uma tanque, prossiga. Ok, Sérgio, nós estamos em contato aqui com a sala S e não estamos conseguindo, nós vamos checar seu plano, quem mantém a escuta aguardando a autorização. Barbaro 3304, sentimento a bordo, Confins, 120 e qual a autonomia? Fora. Está aprovado o táxi via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Lá torre no 8.6, o ajuste no 022, o 3304, bom. Índia Alfa, com o 3304, bom dia. Controle ao Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. O 07 puxou aqui do Cabo e deixou o Salvador, que é o Pedro que participou aqui. Ciente, Guardião 07. Chama agora a Torre Salvador 198.6. Bom dia, bom pouco. Pode fazer. Oxenero 6225, decola 17, controle 120.8. 120.8, grato 6225, bom dia. Bom dia. Até lhe mantemos na escuta da torre. Ok, informo que entra em contato com a sala IS, Léo. Que nós entramos em contato com a sala IS aqui de Salvador. A mesma disse que o plano não foi repassado pela sala IS de Léo e o mesmo não está conseguindo contato. E, então entra em contato, ok? Por gentileza. Portão, chame quando for posicionado. 40 graus, número 19. Ajuste no 022. Direto para essa, chama no solo 07. Dono 923, autorizado a decolagem, pisto no 0, vento no 40 graus, número 629. Chame decolagem, pistão no 0, dono 923. Salvador, bom dia, não tem 04, muito prazer. 3304, bom dia. Após a rolagem da aeronave 737 da Gol Lima, mantém piso no zero. Puxa, acionamento, posição 1 no 3. Sinto triple, 5221. Tráfego companhia na reta agora, no puxa após o mesmo, a gente condena o seu início. A gente escuta aguardando. A gente dá escuta aguardando, 5221. Dado, bom dia, obrigado. Ono 923, decola os 19, controle 120, décimo 8. Salvador, 923, bom dia, decolou. Tipo 5221, após a tráfego companhia, está livre na remoto, sem táxi. Após a passagem, está livre, tipo 5221, chamado táxi. Não, nesse caso aí, só após o contato da sala IS Salvador com a gente, para que ele passe os dados do plano, ok? A gente vai aguardar o contato aqui, tão logo mesmo entre o contato, a gente o comunica. O Diorati, por gentileza. Ciente, mantém ainda o perfil e aguarde transferência. Ciente, aguarda 6225. 3304, vento no 40 graus, no 629, autorizado a decolagem, pisto no zero. Considero solo controlado aos 20, livrando frequência, guarde 107. 982, bom dia, sem identificação, desceu ao nível de voo 050, vigilância e chegada amarela. O 1888 autorizado descida até 2000 pés, sem restrições em TAP, ajuste 1022. Autorizada final do ILS aqui para a pista 10, reporte estabilizado, localizador. Uma reportagem estabilizada, descendo para 2000 como 22, voo 1138. O Pátio se encontra a pista que decola? Pátio 3, pista 1.